quando chega pra mim. Diz tudo o que quer dizer, vem correndo me ver. Abro seu coração, amo você. E decidi é doar, não aguento mais a solidão. Já deixei teu nome no farol da lua, pra todo mundo ver. Colei frases de amor no outdoor na rua, e falei na TV. E eu encostei, mas não